chegar! Está a chegar! Pop Brasil! O melhor e o mais atual da música brasileira! Com... Maris Glasser! Olá, amigos! Vamos começando mais uma edição do Pop Brasil aqui na sua rádio Antena Web. Eu vou estar juntinho de vocês, levando muita música brasileira. Hoje, na nossa programação, eu deixei uma carinha mais romântica. Isso para homenagear que nessa semana entra a primavera no Brasil. E nos tempos de ouro, como não podia deixar também de ser, escolhi dois cantores muito românticos, vocês vão amar, confira comigo. E começando o Pop Brasil de hoje com muita alegria e muito alto astral, escolhi o Latino com a música Vagalume. Em seguida nós vamos com as nossas feras da MPB, Caetano Veloso e Gilberto Gil com a música Cada Macaco no Seu Galho. Confira comigo e vamos lá! Chegando, invadindo, vagalume é o meu instinto. A balada é minha casa, fazer lobby é meu emprego. Minhas noitadas não me pedem arrego. Carente amigo, não durmo sozinho. Sou vagalume, sem rumo e sem destino. Quando eu vejo uma ninhada na pista, os churros quero dar. Sou tortarado, maluco, um estilo predador. Quando eu tô com birita na ideia, até choro por amor. Ô DJ, aumenta o som, eu quero bagunçar. Aumenta a entonação, que a noite é de azarar. Tô mirando uma boca, um só no sapatinho. Minha metralhadora é só de ideia e carinho. A balada é minha casa, fazer lobby é meu emprego. Minhas noitadas não me pedem arrego. Carente amigo, não durmo sozinho. Sou vagalume, sem rumo e sem destino. E a balada é minha casa, fazer lobby é meu emprego. Minhas noitadas não me pedem arrego. Carente amigo, eu não durmo sozinho. Sou vagalume, sem rumo e sem destino. Sou um cão atirado sem dono, que gosta de zoar. Quando eu vejo uma ninhada na pista, os churros quero dar. Sou tortarado, maluco, um estilo predador. Quando eu tô com birita na ideia, até choro por amor. Ô DJ, aumenta o som, eu quero bagunçar. Aumenta a entonação, que a noite é de azarar. Tô mirando uma boca, só no sapatinho. Minha metralhadora é só de ideia e carinho. A balada é minha casa, fazer lobby é meu emprego. Minhas noitadas não me pedem arrego. Carente amigo, não durmo sozinho. Sou vagalume, sem rumo e sem destino. E a balada é minha casa, fazer lobby é meu emprego. Minhas noitadas não me pedem arrego. Carente amigo, eu não durmo sozinho. Sou vagalume, sem rumo e sem destino. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu batalha na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Essa é a burreza, moço da cabeça grande. Você vê, não sei de onde, fica aqui, não vai pra lá. Esse negócio da mãe preta seleteira já encheu sua mamadeira, vá mamar no outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, então me canse de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Não se aborreça, moço da cabeça grande. Você vem, não sei de onde, fica aqui, não vai pra lá. Esse negócio da mãe preta seleteira já encheu sua mamadeira, vá mamar no outro lugar. Xoxua, cata macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Xoxua, cata macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Nós tivemos aí abrindo a nossa programação de hoje o Latino com a música Vagalume, em seguida as duas feras da MPB, Caetano Veloso e Gilberto Gil, com a música Cada Macaco no Seu Galho. E agora nós vamos com um swinguinho gostoso, bem gostosinho, porque não pode faltar esse swinguinho no nosso Pop Brasil. Nós vamos de Piscirico com a música Rata Tum Tum Tum. Em seguida nós vamos com a Adriana Calcanhoto, conhecidíssima dos portugueses, fez muito sucesso em Portugal, faz muito sucesso no Brasil. Uma cantora realmente de uma postura artística incrível, impecável, muito talentosa também. Em seguida, nós vamos com o Popstar do momento, Popstar da galera, o galã, o ídolo da galera aí jovem, o Restart, Vou Cantar. Vamos lá! Simbora! Essa é aquela, negão, que o povo gosta! É swing! No peito swing, tá no sangue, não posso deixar. Essa batida dobrada faz meu corpo balançar. Tá no peito swing, tá no sangue, não posso deixar. Essa batida dobrada faz meu corpo balançar. E na panela, outra na tudo vai rolar. Eu tô ligado, não te deixo, ninguém te abalar. Tá quebrança. Tá ali. Tiririco. E agora, na tua antena é... Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Rasgue as minhas cartas e procure mais. Assim vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. Devolva-me, devolva-me, devolva-me. Sei que os dias passaram, eu vejo que o nosso pra sempre acabou. Nada do que nos foi contado, desejos e sonhos que a vida mudou. E hoje eu acordei pensando naquilo tudo que eu ia te dizer. Verdade nas mentiras e todos os planos que eu fiz pra te ter. nós tivemos aí o Piscirico, Rata Tum Tum Tum, Adriana Calcanhoto, Devolva-me e Restart, Vou Cantar. Agora nós vamos começar com um bloco de três, duas músicas românticas e eu fecho com um sambinha. Nós vamos começar com Vitor e Léo, uma música sertaneja, um sertanejo universitário, Lembranças do Amor, belíssima letra, vale a pena conferir. Em seguida nós vamos com Ivo Pessoa, com a música Uma Vez Mais. Essa música foi tema de novela, Almas Gêmeas. E eu vou encerrar com o nosso sambinha do dia, com Martinho da Vila, Pro Amor Render. Não consertam nada, mas eu acho que é melhor a gente conversar. Afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal. Só pra te lembrar, eu já sofri demais, mas longe de você sofrerei bem mais. Te dizer o que acontece com meu sentimento. Chego em casa, não te vejo. Meu desejo é te ligar correndo. E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam. Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam. Acabaram mal. Só pra te lembrar, eu já sofri demais, mas longe de você sofrerei bem mais. Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento. Chego em casa, não te vejo. Meu desejo é te ligar correndo. Pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam. Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam, não. Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento. Chego em casa, não te vejo. Meu desejo é te ligar correndo. Pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam. Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam. Ah, ah, ah, ah. Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim, quando triste olho pro céu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim entre as flores. Anjo, meu tão amado anjo, bem sei que estás. Eu dobrando o sono hei de acordar para os teus olhos ver uma vez mais. O verdadeiro amor espera uma vez mais. Aconteceu quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Sei que estás em algum jardim entre as flores. Antena Web. Faço tudo o que tem de fazer pro amor render. Mexo gostoso que tem de mexer pro amor render. Pro amor render, pro amor render. Faço tudo o que tem de fazer pro amor render. Pro amor render, pro amor render. Mexo gostoso que tem de mexer pro amor render. Bato o tambor que tiver de bater, acendo tudo o que é de acender. Ralo o que for de ralar, misturo o que é de misturar. Seu beijo me faz enlouquecer, é um tempero gostoso pro meu viver. No seu corpo lindo vou me aquecer, pergunta ao meu pai o que vou fazer. Nosso amor não tem hora, não tem lugar, cristalino, feito as ondas do mar. Essa paixão veio me embalar, vou comer deste doce e lambuzar. O que é de beber eu bebo, o que é de banhar me banhe. Por favor, você não me assanhe, fico ligado, nem percebo. É gostoso ser seu nego, ser dono do seu amor. Aliviar a tristeza e a dor, com seu carinho, com seu chamego. O que é de beber eu bebo, o que é de banhar me banhe. Por favor, você não me assanhe. Fazer pro amor render, mexe gostoso que tem de mexer pro amor render. Pro amor render, pro amor render. Faço tudo que tem de fazer pro amor render. Pro amor render, pro amor render. Mexe gostoso que tem de mexer pro amor render. Bato o tambor que tiver de bater, acendo tudo que é de acender. Ralo o que for de ralar, misturo o que é de misturar. Seu beijo me faz enlouquecer, é o tempero gostoso pro meu viver. Seu corpo lindo vou me aquecer, pergunto ao meu pai o que vou fazer. Nosso amor não tem hora, não tem paixão veio me embalar. Vou comer desse doce me lambuzar. O que é de beber eu bebo, o que é de banhar. Mamãe, por favor, você não me assanhe. Fico ligado e nem percebo. É gostoso ser seu meu, ser dono do seu amor. Aliviar a tristeza dor, com seu carinho, com seu chamego. O que é de beber? Chegamos no nosso quadro Tempos de Ouro aqui no Pop Brasil, na sua rádio Antena Web. Como eu disse no início do programa, eu selecionei dois cantores românticos para vocês. O primeiro vai ser o Guilherme Arantes e em seguida vai ser o Biafra. O Guilherme Arantes, para quem teve a oportunidade de assistir algum show dele, dá para perceber o talento, deu para perceber o talento dele. Ele é um compositor, um intérprete. Ele executa um piano maravilhoso, enfim, ele é um artista completo, vale a pena. As músicas dele dá pra viajar, dá pra dedicar pra sua amada. São lindas, lindas, lindas mesmo. E centenas de composições dele, foi muito difícil escolher uma, porque todas são lindíssimas. Se desse, eu faria um programa só dele, ele é maravilhoso. Em seguida nós vamos com o Biafra também, um intérprete lindo. Está fora um pouco da mídia, né? Atualmente ele não tem cantado, eu não... tenho mais informações sobre ele, eu não sei nem se ele continua cantando, eu acredito que não. O que é uma pena, porque ele é um excelente cantor também, o Biafra. Uma música lindíssima, foi muito premiada na época. Com os Sonhos de Ícaro, vocês vão conferir. Vamos lá. Thank you. vale a pena. Que essa amizade é tão gratificante. Meu bem, pra ser feliz. Só no Polo Sul não vou mudar do meu país. Nem vestir azul. Passa o sinal, cante uma canção sentimental em qualquer tom. Repetir o amor já satisfaz. Dentro do bombom que um dia chegue, enfim, em que o sol derreta a cera até o fim do alto coração, mais alto coração. Tivemos aí o nosso quadro Tempos de Ouro dentro do Pop Brasil na sua rádio Antena Web. Nós tivemos o Guilherme Arantes com a música Êxtase e o Biafra com a música Sonhos de Ícaro. Lindíssimas as composições, não disse? Maravilhosas mesmo, mesmo, mesmo. Deu pra viajar bastante, né? Lindas. Agora nós vamos levantar o nosso astral, porque eu não quero tristeza, não. Nós vamos agora com o grupo Vagabundos com a música Siliconada, pra levantar o astral, deixar um sanguinho bem gostosinho. Depois nós vamos com Fernando Sorocaba, uma dupla sertaneja, com uma música, um sertanejo universitário. É uma música Celebridade. E vamos fechar o bloco com a Vanessa Camargo, que é filha do Zezé de Camargo, que tem crescido muito artisticamente. Quem acompanha o trabalho dela percebeu isso, notou. Ela tem crescido mesmo. Tá muito, muito linda as interpretações dela. Nós vamos com a música Abraça-me. Siliconada. Procure uma mulher original de fábrica. Siliconada. Se só olhar não apertar, ninguém percebe nada. Siliconada. Eu entendo se se sente muito mais mulher. Siliconada. Quando tirava sua roupa, caía pro seu pé. Yo, ya, ya. Deixa eu apertar o seu peitinho, só pra ver se tá durinho. Olha a sua barriguinha, sumir aquelas dobrinhas. Siliconada. Procura uma mulher original de fábrica. Siliconada. Se só olhar não apertar, ninguém percebe nada. Siliconada. Eu entendo se se sente mais mulher. Siliconada. Quando tirava sua roupa, caía pro seu pé. Yo, passado, só pra ver se já não foi parecida com o diabo. Quem não for siliconada, abre os braços assim, balançando a cabeça e rebolando pra mim. Deixa eu apertar o seu peitinho, só pra ver se tá durinho. Olha a sua barriguinha, sumir aquelas dobrinhas. Sili, sili, sili, siliconada. Procure uma mulher original de fábrica. Sili, sili, sili, siliconada. Se só olhar não apertar, ninguém percebe nada. Sili, sili, sili, siliconada. Eu entendo se se sente mais mulher, sili, sili, sili, siliconada. Quando tirava sua roupa, caía pro seu pé. Sili, sili, sili, siliconada. Sili, sili, sili, siliconada. Sili, sili, sili, siliconada. Sili, sili, sili. Famosa, só porque eu te larguei, fica fazendo show. Barraqueira demais, sobe na mesa, fala alto e diz que me roubou. Cê tá virando celebridade, desse jeito eu nunca vou te querer. Tá conhecido em toda a cidade, mas não é assim que vai me convencer. Se quer aparecer, vira atriz de novela, faz foto sensual, sobe na passarela. Se quer aparecer, rasga o cabelo do zero, vai pro reality show, dá o golpe no cara certo. Se quer aparecer, me tira fora dessa. Esse seu jeito de maluca não me interessa. Tá famosa, só porque eu te larguei, fica fazendo show. Barraqueira demais, sobe na mesa, fala alto e diz que me roubou. Cê tá virando celebridade, desse jeito eu nunca vou te querer. Tá conhecido em toda a cidade, mas não é assim que vai me convencer. Se quer aparecer, vira atriz de novela, faz foto sensual, sobe na passarela. Se quer aparecer, raspa o cabelo no zero, vai pro reality show, dá um golpe no cara certo. Se quer aparecer, me tira fora dessa. Esse seu jeito de maluca não me interessa. Novela, faz foto sensual, sobe na passarela. Se quer aparecer, raspa o cabelo no zero, vai pro reality show, dá um golpe no cara certo. Se quer aparecer, me tira fora dessa. Esse seu jeito de maluca não me interessa. Se quer aparecer, vira atriz de novela, faz foto sensual, sobe na passarela. Se quer aparecer, raspa o cabelo no zero, vai pro reality show, dá um golpe no cara certo. Se quer aparecer, me tira fora dessa. Esse seu jeito de maluca não me interessa. Rádio Antena Web. Este é meu último pedido. Estou desesperada, sigo meus instintos. Não me resta muito tempo a favor. E antes de ir embora, seguir o meu caminho, quero te olhar um pouco e sonhar que o destino é junto a ti, amor. Fica um segundo aqui e me faz companhia. Quero adiar a dor de me sentir sozinha. Me abrace, abrace. Me abrace. Sei que este é meu último pedido, que seremos só apenas bons amigos. Assim será melhor. Seguir o meu caminho, quero te olhar um pouco. Sonhar que o destino é junto a ti, amor. Fica um segundo aqui e me faz companhia. Quero adiar a dor de me sentir sozinha. E abraçar. Estamos chegando mais no final do Pop Brasil aqui na sua rádio Antena Web. Eu vou me despedindo de vocês com o grupo Pimentas do Reino, com a música Amigos pela Fé, esperando vocês no próximo sábado às 20 horas no horário de Portugal, às 16 horas no horário de Brasília, aqui na rádio Antena Web. E se você não ouviu a sua música e quer dedicar uma música a alguém, escreva para geral.radioantenaweb@gmail.com, porque aqui no Pop Brasil quem faz a programação são vocês. Beijinho, viu? Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. solução. Peço a Deus que te guarde, abençoe e mostre a sua face.